Quem é ela? Parece princesa, será? A Cinderela no mundo encantado é de longe a mais bela. Vive no paraíso, oh meu Deus, ela dança pro céu, sente cheiro. Quem é ela? Parece princesa, será? A Cinderela no mundo encantado é de longe a mais bela. Vive no paraíso, oh meu Deus, ela dança pro céu, sente cheiro. Cafezinho doce Eva, o meu nome é Dan Juan. Te amo a noite inteira, mas te esqueço de manhã. Você me encantou quando te vi na janela. Achei que era sonho, é a musa da favela. Eu tô no paraíso, oh meu Deus, Eva. Olha, você tá tensa, relaxa com essa erva. Sorriso brilhante dá o tom da madrugada. Balanço, lança, dá uma badagada. Observando sua beleza com seu jeito delicado, com seu jeito de princesa. Eu tô na pista esperando ela passar. Eu falo freio, ela querendo acelerar. Pra ela é diversão, ela não sabe amar. Curte Bob Marley na vibe da paz de Jah. Na paz de Jah. Quem é ela? Parece princesa, será? A Cinderela no mundo encantado é de longe a mais bela. Vive no paraíso, oh meu Deus, Eva. Dança pro céu, sente cheiro. Quem é ela? Parece princesa, será? A Cinderela no mundo encantado é de longe a mais bela. Vive no paraíso, oh meu Deus, Eva. Dança pro céu, sente cheiro. Plante maçã, pecado natural. Viajei nas suas curvas, no seu corpo escultural. Mais uma madrugada, ela tá de rolê. Modelo da quebrada, hoje eu quero te ver. Maldade na mente, sainha indecente. Batom cintilante, sorriso inocente. O brilho dos seus olhos me faz delirar. A noite tá good, sem hora pra acabar. Doce Eva, doce mel, é bandida no terel. Na baralha, no papel, bola hidro nesse véu. Desprazer em conhecer, o prazer é todo meu. Aventura de uma noite, a princesa e o plebeu. Dama repite, na pista de aro 20, ela comanda no asfalto. Doce Eva, tu é minha, porque eu tomei de assalto. Quem é ela? Parece princesa, será? A Cinderela no mundo encantado é de longe a mais bela. Vive no paraíso, oh meu Deus, Eva. Dança pro céu, sente cheiro. Quem é ela? Parece princesa, será? A Cinderela no mundo.